Infelizmente, o que irei dizer agora é uma verdade que ninguém pode esconder. Quisera eu me calar neste momento, mas Jesus Cristo ordenou-me a dizer. Bem sei que muitos vão ficar tristes com isto, mas sou um servo e terei que obedecer. Irmãos queridos, é verdade, infelizmente, há muitos crentes desviados sem saber. Estão na igreja com pecados escondidos, igual a Cã, tarde vão se arrepender. Nos velhos tempos tudo era diferente, a sã doutrina o pastor sempre pregava, e a igreja com amor obedecia. Constantemente a igreja a Deus falava. Em consequência do aumento do pecado, Deus não opera como antes operava. Irmãos queridos, é verdade, infelizmente, há muitos crentes desviados sem saber. Estão na igreja com pecados escondidos, igual a Cã, tarde vão se arrepender. A mocidade era mais obediente, a sã doutrina com amor obedecia, mas a vaidade foi entrando pouco a pouco, e muitos estão enganados hoje em dia. Graças a Deus que ainda existem muitos firmes, ao mal não cedem, mas resistem com alegria. Irmãos queridos, é verdade, infelizmente, há muitos crentes desviados sem saber. Estão na igreja com pecados escondidos, igual a Cã, tarde vão se arrepender.